É hora de despertar. A epístola da missa recorda-nos que temos de assumir esta responsabilidade de apóstolos com novo espírito, com ânimo, despertos, porque já é hora de nos levantarmos do sono, porquanto agora está mais perto a nossa salvação do que quando abraçámos a fé. A noite está quase passada, o dia aproxima-se. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Dir-me-eis que isso não é fácil, e não vos faltará razão. Os inimigos do homem, que são os inimigos da santidade, procuram impedir essa vida nova que é revestirmo-nos com o Espírito de Cristo. Não conheço melhor enumeração dos obstáculos à fidelidade cristã do que a que nos dá São João. Tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida.